Essa música é pra nós que tem uma cozinha a mais, tá ligado? Não é que nem Kisuki, que é Parmalat. As meninas adoram, é assim, ó. Tops da Ruxadeira. O nosso amor é doce feito mel. Quando estou contigo, eu me sinto um céu. É doce feito mel. E eu sou seu queimadinho, então vem me chupar. Vou ver me chupar todinho. Eu sou seu queimadinho, então vem me chupar. Vou mesmo chupar todinho. Você, minha malinha, inha. Vou chupar. E eu vou chupar todinha. Oi, inha. Eu vou chupar. Vem comigo. O nosso amor é doce feito mel. Quando estou contigo, eu me sinto no céu. Quando estou contigo. Eu sou seu queimadinho, então vem me chupar. Vou ver me chupar todinho. Vou ver me chupar todinho. Você, minha balinha, eu vou chupar todinho. Você, minha balinha, eu vou chupar.